as queimadas? Não! As queimadas são um problemão ao ambiente e à população. Elas prejudicam a nossa saúde, a saúde dos animais e das plantas. As queimadas podem atingir a rede elétrica e deixar sem luz milhares de casas. Nossa! As queimadas ocorrem, na maioria das vezes, porque os proprietários de terra usam fogo para restaurar o solo para novas plantações. Mas como não sabem fazer isso de maneira adequada, acaba ocorrendo incêndios florestais. Que horror! Outra causa das queimadas é o desmatamento, que além de destruir as florestas tropicais, matam os animais e prejudicam a fertilidade do solo. Portanto, tomemos alguns cuidados para evitar que o fogo se alastre e cause um desastre ao nosso ecossistema! Não use fogo de jeito nenhum. Apague com água o fogo em acampamento para acabar com as brasas. Não joguem pontas de cigarro aceso próximo de vegetação e nem mesmo no chão. É uma grande falta de educação. Não use de jeito nenhum fogo em áreas de proteção ambiental. Vamos proteger a nossa grande casa, amiga natureza, e fazer a alegria de toda a nossa família, a dos seres vivos.